noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Como sabéis, si conectáis con Radio Topo en el 101.8 de vuestro dial FM los martes, a estas horas vamos a darnos ese vuelo musical que hace que aterricemos pues en músicas populares, en músicas mundiales, en músicas sentimentales, en todo tipo de músicas. Y hoy nos vamos de momento a Portugal. Rodrigo Leao y Melancolía. Cada gesto teu e a dor arder cá dentro e o coração tão lento. Dou voz à minha pena e numa folha de papel desenho o meu desgosto, deixo voar teu rosto, vai, vai embora, deixa-me viver, ai, como eu sei, posso sofrer, já não importa, também sei chorar, e o amor un programa de momento que va a estar en el país vecino, en Portugal. Vamos rápidamente con la canción para que David se vaya a dormir. Y nos vamos con Dulce Pontes. Es un trabajo que se llama Mira tú por dónde, lo mejor de. Es decir, es un recopilatorio y se abre con esta pedazo de Cansao do Mar, canción del mar. Oh, Dulce Pontes. Ha venido unas cuantas veces por aquí, por Zaragoza. Siempre es interesante ir a escucharla. Bueno, después de esto yo creo que David va a dormir y la semana de mañana le va a ir de miedo. Seguimos por el país luso y vamos con Julio Pereira, un trabajo de 2017, se llama Plaza do Comercio. Y os vamos a poner pues la canción que le da título, Plaza do Comercio. Plaza do Comercio de Julio Pereira, un trabajo pues de 2017, y tenemos un trabajo del año pasado de Rao Kiao. Rao Kiao, ese señor que toca la flauta, entre otras cosas, y el saxofón, que interpretó con el saxofón cosas con Amalia Rodríguez, pero que también pues toca cosas orientales porque estudió música hindú y flauta bansuri. Y bueno, pues esto es un trabajo que, como digo, sacó el año pasado, que se llama Gandhi y que abre con esta canción que se llama Respeito pela Naturaleza. Kiao y este trabajo del año pasado dedicado a Gandhi, que abre con esta canción que se llama Respeto por la Naturaleza. Bueno, y como dijimos, pues él tocó saxofón en discos de Amalia Rodríguez. Estos fueron ya en los 80. Amalia Rodríguez murió en el 99, si no recuerdo mal. Y bueno, pues también tenemos un disco de hace 2 años de Amalia Rodríguez, alguien que sacó 170 discos, más o menos. Y esto se llama Ensayos y son tomas falsas, son tomas de ensayos en estudio, como este Cambosa Licensa. Dizer-se das coisas, o sumo menos que elas são. Se for um copo é um copo, se for um cão é um cão. Mas quando o copo se aperta e quando o cão faz auão, então o copo é um caco e um cão não passa de um cão. 4 cacos são um copo, 4 latidas um cão. Mas se forem de vidraça e logo forem janela e... Mas se forem de pirraça e logo forem cadela. E se o copo for rachado e se o cão não tiver dono, então não, desculpe, não é um copo, é um gato. Não é um cão, é um chato que nos interrompe o sono. Que nos interrompe o sono. Não é um cão, é um chato que nos interrompe o sono. É melhor. Tá bem. Eu tinha mesmo cantar no meio também tem piada. E se o chato não for chato e apenas cão sem coleira? E se o copo for de sopa, não é um copo, é um prato. Não é um cão, é literato que anda sem eira na beira. Que anda sem eira na beira e nem ganha para a roupa. E se o prato for da merda e o literato for da esquerda, parta-se o prato que é caco, mata-se o vate que é cão. E escreveremos então: parta prato, sapa gato, vai-te vata, foge cão, vai-te vata, foge cão. Não, parte prato, sapa gato, vai da vada, foge cão. Assim se chamam as coisas pelos nomes que elas são. Tarram! É para gravar agora. Para gravar. Não, o tom do Alain. Não, eu não canto na Alain. Vá. Não, o tom que estava a bocado. E cantamos os dois, não tem importância. Eu canto no meu, estava abaixo. Tá, não faça coisas bonitas, é. Há que dizer-se das coisas, assumimos que elas são. É assim mesmo, tem que ser exagerado. Maldita cocaína que está estourando. Ah, Rui, não vai. Não me deixes para cantar a mim, que eu ia fazer para cantar. Eu, a melodia já canta. Não, eu agora tenho que pensar nisto e cantar. Há que dizer-se. Se for um ar natural, fica, não, não é, não é brincadeira. Há de dizer-se das coisas, assumimos que elas são. Se for um copo, é um copo. Se for um cão, é um cão. Mas quando o copo se parte e quando o copo faz a um lão, tem que ser tudo exagerado. Não sei. Há de dizer-se das coisas, que elas são. Não tem. Nem é este tom. Nem é este tom, não é? Este é o tom do Alan, não é? É. É só para ser. Há de dizer-se das coisas, que elas são. Se for um copo, é um copo. Se for um cão, é um cão. Mas quando o copo se bate. Quatro cacos são copos, 4 latidas um cão. Mas se forem de vidraça e logo forem janela. Mas se forem de pirraça e logo forem cadela. gravar a música bem. Pois é, a música certa. A música certa é que ele quer. Só se eu falar. E o chão do sol. Cantar em música. Lá, já estou assim. Já estou com muitos desses. Não, mas toco a música para. Desrocha! Toque em tempo, no seu tom. Ah lá, no seu tom. Ensayo y la jam session, podemos decir, este Cambosa Disensa. Y bueno, el disco es curioso, como habéis oído, pues están en el estudio medio relajaditos haciendo tomas, no son las canciones que salieron finalmente, pero bueno, pues es como ese tipo de cosas que nos venden ahora en las ediciones de Luce con la toma 14, 28 y 35 de cuando grabaron el disco. Y por algo no las quisieran poner, seguramente. Pero bueno, en este caso son más ensayos que tomas falsas, diríamos. Bueno, y lógicamente estamos en Portugal, hay que oír fado. Y sin duda ninguna, María Rodríguez era la reina del fado. Ha influido a muchísima gente. Y entre ellas pues está, por ejemplo, Cristina Branco. Alguien que también conocemos porque, por lo menos antes de la pandemia, solía venir por aquí de vez en cuando. Una artista que empezó más bien en el mundo del jazz, pero que acabó recalando en el mundo del fado, pues a base de oír a María Rodríguez, básicamente. Esto es un trabajo de 2018, no es el último, es de 2020, creo que se llama Eva, que no tenemos por aquí, pero este se llama Branco, como ella, y la canción Enamora conmigo. De mañana se día y de longe vias dar o mistério de aprender un lugar onde morar. Era meigo e de olhos claros, cabelo escuro por pentear. E no meio dos seus medos só queria namorar. Mãos dadas, beijos por roubar, canções distantes, engates lentos de embalar, rosas dançantes. Y este trabajo de 2018 se llama Branco. Bueno, el fado, pues no está muy claro de dónde vino el fado. Pues lo mismo que tampoco está muy claro de dónde vino el flamenco, de dónde vino el blues, o todo este tipo de músicas que se basan más en el sentimiento que otra cosa. Sabemos que en el siglo XIX había fado, pero mucho antes tampoco. Hay quien habla de que que viene del medievo, de las cantigas de amigo. Bueno, lo cierto es que es más una manera de sentir o un estado de sentimiento que un género definido, diría yo. Y bueno, pues vamos a seguir oyendo fado. Esto es el último trabajo de Marisa, por lo menos el último que tenemos nosotros, que también es de 2018, se llama como ella, Marisa, y esto se llama Noso Tempo. Noutro tempo em que nós dois demos tudo para ser tanto amor, não sei como descrever os teus olhos nos meus, cansados da partida. Não ficamos para depois, num tanto que se desfaz em dor. Há um dia que amanhece e o coração esquece a dor da alma ferida. Não vou fechar-te as mãos nesta alvorada, num tempo em que esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada. Perdoa, meu amor, quero ficar. Não vou limpar teus olhos de tristeza, vou dar-te a minha mão, vou-te contar as saudades que tinha na incerteza de vencer o teu amor e o teu olhar. Noutro tempo em que nós dois abrimos o coração para ver as lembranças que entre nós sobraram para dizer que o amor nunca morreu. Ouve agora a minha voz, que pelo teu amor se faz viver. Deixa a noite em nós nascer e no peito morrer a dor que em ti viveu. Não vou fechar-te as mãos nesta alvorada, num tempo em que esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada. Perdoa, meu amor, quero ficar. Não vou limpar teus olhos de tristeza, vou dar-te a minha mão, vou-te contar as saudades que tinha na incerteza de vencer o teu amor e o teu olhar. Esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada. Perdoa, meu amor, quero ficar. Marisa y este No Su Tempo. Misia sacó disco el año siguiente, 2019, el Pura Vida. Creo que no tiene otro trabajo, o yo por lo menos no lo conozco. Un trabajo que, bueno, cambia un poco la banda. Mete guitarra eléctrica, mete clarinete, mete alguna cosica más, pero sigue pegadica a las raíces del fado. Esto se llama Ausencia. Que ausente dos meus dias, é que a ausência de ti é uma noite tão escura que eu não sei sair dali sem ir à tua procura. O corpo sente-se ausente na cama onde não se deita, e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. És sempre tu, sempre que canto o meu fado, é quase o teu corpo nu, quase, quase aqui ao lado. Tenho a noite por exílio, a tua ausência por lei. Venha o fado e meu auxílio, ou nunca mais cantarei. O corpo sente-se ausente na cama onde não se deita, e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Bueno. Bueno, Missy, y a pesar de las guitarras eléctricas, es fado fado, no hay duda ninguna. Vamos con una generación posterior que sigue haciendo fado y es Cuca Roseta. Cuca Roseta viene más bien del mundo de los grupos de pop rock y tal. Yo estaba en un grupo llamado Toronja. Pero bueno, pues recaló en el fado bien prontamente. Esto se llama Alecrim. De Cuca Roseta. Bueno, nos vamos hacia el norte, a Miranda de Douro. Ellos son Galandún Galundaina y estamos hablando de un grupo más pegado al folk que al fado, aunque también tienen alguna cosilla por ahí. El trabajo se llama Señor Galandún y esto es el tema, en este caso, que cierra, que se llama Nabos. Vete a entrar con este ritmo. Son. Bueno, pues era ganando un galón Daina. Y esto es un disco más antiguo, el primer disco de los Uptown Burr. Esto es 2003. Esto es La Foliña do Salgueiro. Muy bien, pues eran los A Tambor. Y vamos a ir finalizando nuestro vuelo portugués con Madre Deus. Esto es Ecos na Catedral. Thank you. Bueno, la voz de Teresa Salgueiro con Madre Deus. Y vamos a cambiar de palo, vamos a dejar Portugal y nos vamos a poner versiones. Versiones de los Beatles, ni más ni menos. Madre, los Beatles, versiones, pues eso no es nada nuevo. Bueno, vamos a poner versiones de los Beatles, pero de gente del soul. Pues eso, cuando los Beatles se separan a finales de los 60, principios de los 70, en el año 70 realmente se separaron, había todo un mercado de canciones de los Beatles que podían cantar pues la gente de la música de color. Y bueno, pues una manera bastante buena de vender discos. No sé si a ellos les gustaban tanto las canciones o no, pero vamos a escuchar algunas versiones más que interesantes. Por ejemplo, ¿cómo no iba a hacer una buena versión Nina Simone de Here Comes the Sun? Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all mine. It's all mine. Little darling, the smiles will return into the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. Simone, ya eran pues los 70 avanzados cuando graba esto. Screamy Jay Hawkins, ese terrorífico cantante conocido sobre todo por la canción esta de Te hechizaré, A Bad Spell on You. Bueno, pues versioneó ni más ni menos que A Hard Day's Night, que noche la de aquel día. It's been a hard day and night, and I've been working, woo, like a dog. It's been a hard day and night, I could be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things you do will make me feel alright. You know I work all day to get the money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I let you, I know, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. Hawkins, el primero de los intérpretes que salía de los ataúdes y montaba historias de terror dentro del rock and roll. Luego pues hubo gente que le emuló en Inglaterra, como Screaming Lord Sutch, y yo diría que hasta los Misfits toman algo de Screaming Jay Hawkins. Bueno, Frank Sinatra dijo que esta canción era la canción que más le gustaba de los Beatles, y es una canción de George Harrison. A Isaac Hayes también le debió de gustar porque hizo esta larga versión de Something. Thank you. she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, she woos me. Thank you. and a smile. Poets and a style. Got something. I see it every day. Bien, curiosa, psicodélica, soulera, en fin, de todo. Y aquí tenéis a los Temptations haciendo Hey Jude. Make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. That's when you start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. If you want her, go out and get her. And the minute that you let her under your skin, then you can begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For don't you know that it's a fool who plays it cool by making this world a little bit colder. Hey, hey, hey, Jude, don't let me down. Your heart, that's when you start to make it better. And anytime you feel the pain, hey, do refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For don't you know that it's a fool who plays it cool by making this world a little. Don't you let me down. If you want, I'll go out again. And remember, when you let her into your heart, that's when you start to make it better. Better, better. Temptations. Y bueno, vamos con esas grandes divas del jazz, en este caso Ella Fitzgerald y la canción de Harrison, Savoy Truffle. Oh, Bueno, y de una gran dama del jazz a la gran dama del soul, Aretha Franklin, yo creo que ni os la presenta. Me encanta esta versión, se la llevó a su campo, pero sin ningún tipo de rubor. Bueno, y esta otra son los Four Tops de Fool on the Hill. Keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. He never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. Thousand voices talking perfectly loud. Nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. Song, children. seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head sees the world. De sonido Motown, sí señor, este Fool on the Hill de los Four Tops. Y bueno, pues llegó un momento en que Maceo Parker pues dejó la banda de James Brown, no sé, posiblemente por no dejar de aguantar al propio Brown, claro, y se montó este Maceo and All the King's Men con gente que había pasado por la banda, y bueno, esto es For No One. Day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You can't forget her. Nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. Says that long ago she knew someone, but now he's gone. You think she needs you. The day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Maceo and All the Kingsmen. Bueno, esta fue mucho más comercial. De hecho, pues salió un single por Ike y Tina Turner. Es Scone Together. Época, aparte de andar a hostia partida los dos, pues la apuesta de Ike era hacer rock and roll y se liaron pues a hacer versiones de los Rolling, de los Beatles y de todo lo que caía en sus manos. Esta no fue de las peores, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir. Un programa que ha estado a medias entre Portugal y el Fado y los Beatles y el Soul. Pues nos despediremos con el reverendo Al Green versioneando esa canción que ahora da título a la dichosa serie de televisión de Michael Jackson, de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos y tal, ese documental de 8 horas que recoge pues lo que iba a ser el disco Get Back con las tomas de la película que se hizo en el 69. Y bueno, pues eso, nos vamos a despedir con Get Back. Será hasta el martes que viene. Ya sabéis todo lo que os decimos siempre, que seáis buenos o no, como vosotros queráis y que no os cojáis nada, que no os tengáis que coger, qué cojones. Pero eso sí, sobre todo, volver el martes que viene a oír Los Tres Cuervos. Adiósito.